vazios, sentimentos tão vazios, sentimentos tão vazios, sentimentos tão vazios, sentimentos tão vazios, sentimentos tão vazios, sentimentos tão vazios, sentimentos tão vazios. Segundas intenções, terceiras, quartas, quintas, pessoas trampolim pra pessoas mesquinhas. Não que seja assim, se comporta assim, veio as outras importantes pra determinados fins. Olhares tão vazios, diálogos vazios, contratos de união, negócio tão frio. Muitos morrem à míngua, orgulho e amor não falam a mesma língua. Palavras iludem, promessas enganam, riqueza, status, beleza emanam. Um brilho que parece ser a luz a seguir, a beleza engana, a ilusão quer te trair. Desejo é dinheiro, sexo é mecânico, mas ao se olhar no espelho entro em pânico. Meu corpo tá envelhecendo, meu cabelo não tá bom, academia, maquiagem, lente, batom, bomba e longas horas de malhação. Modifica seu formato, multiplica a solidão. A pressão pra seguir o padrão não cessará. A doença do século é a depressão. Tudo por trabalho, negócio, finança. Quando paramos pra pensar, cadê a esperança? Buscamos companhia pra uma noite inteira, mas o sentido da vida é vazio e desespera. Sentimentos tão vazios, sentimentos tão vazios, sentimentos tão vazios, sentimentos tão vazios, sentimentos tão vazios, sentimentos tão vazios, sentimentos tão vazios, sentimentos tão vazios. Eu só penso em mim, nunca tô satisfeito, sempre troco meu carro, casa, roupas, banjo, meu dinheiro. Na próxima loja, sonho encontrar respeito, uma caixa de amizade que me faça satisfeito. Perco meu sono pros meus vícios, enfim, no entanto eles não tão nem aí pra mim. Minha dedicação pra sua manutenção, sinto prazer, mas com um vazio no coração. A tristeza então deixa uma adição. Sou mal criado, tombo, caio e tentação. Sem preparo, fraco, cativo, futilidade. Que me dão sensações, não me dão felicidade. Acordo com ressaca, sentindo muito frio. Pra mais um dia vazio. Sentimentos tão vazios, sentimentos tão vazios, sentimentos tão vazios, sentimentos tão vazios, sentimentos tão vazios, sentimentos tão vazios, sentimentos tão vazios, sentimentos tão vazios. Vício de comportamento, vício de costume, sensações que alimento, mas só me consomem. Vício que te empurra pra querer ser o melhor. Alimenta, alimenta, alimenta. Fico só, provo todos os prazeres. Chego à conclusão, os vícios são bons pro ego. Já no coração é o veneno que só gera solidão. E o que era uma meta não passa de uma ilusão. Não passa de uma ilusão, não passa de uma ilusão. Não passa de uma ilusão, não passa de uma ilusão. Não passa de uma ilusão, não passa de uma ilusão. Não passa de uma ilusão, não passa de uma ilusão. Sentimentos tão vazios, sentimentos tão vazios, sentimentos tão vazios, sentimentos tão vazios, sentimentos tão vazios, sentimentos tão vazios, sentimentos tão vazios, sentimentos tão vazios.